que veio, ó Senhor. Teu servo Jeremias ouviu. Das cadeias eu fui libertado. Teu amor é o que me trouxe aqui. Não tem. Fica aqui, não há por que temer. A terra é nossa, vamos prosperar. Teus planos são bons, em ti vou descansar. Não temerei, vou confiar em ti, Senhor. Posso teu brilho.